Boa noite, amigo ouvinte. É um prazer estar em sua companhia. A doce companhia do rádio. Você está no lugar certo. All day and all night. Rádio Maracua M630. Estúdio e transmissor na MA014, bairro Vila Zizi, Viana, Maranhão. Direção geral, Benito Filho. Grupo de comunicação, Antônio Gaspar. Começa mais uma atração na sua Rádio Maracu, a M630. A Rádio do Coração. A Rádio do Coração. Mais um campeão de audiência. Brasil dos brasileiros! A partir de agora tem brega nas ondas do rádio. Entra no ar pela Rádio Maracu AM, programa Brega Total. Muita música, entrevistas, participação do ouvinte e a boa comunicação de Pedro Álvares. Sobreviver. Vive com as cargas nas costas e as dores que sentem não pode dizer. Sonha com as belas promessas da gente importante que vive ao redor. Quando entrar o fulano, sair o ciclano, será bem melhor. Mas entrando e saindo, e o tal de fulano ainda é pior. Esse é meu cotidiano, pois eu não me engano, pois Deus é maior. O mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé. O mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé. Cerezinho Barros, é só sucesso. Eita, que gente danada, que esquece de vez a palavra cristã. Pai, eu queria só ver, é se Deus se zangasse e voltasse amanhã. Seria um Deus nos acuda, um monte de Judas querendo perdão. Oh, tanta gente graúda, implorando ajuda com a Bíblia na mão. Mas a esperança... Muito bem, Brasil, estamos chegando, a conversa é comigo a partir de agora no ar, com muita coisa boa, muita música bonita, som de qualidade. Você acompanha aqui na nossa programação da rádio mais popular do Maranhão, do Brasil e também do mundo. Sou Pedro Álvares. É um prazer enorme estar chegando para comandar este programa, aço cheio de muita energia, flor da pele para todos os nossos amados e queridos ouvintes do programa. Esquenta, Brasil! Opa! Vamos lá, vamos nós! A Rocha, Pedro Álvares. Muito obrigado, senhor, por mais um dia de trabalho aqui na casa. Quero te agradecer. Agradecer ao Papai do Céu por nos conceder mais um dia de trabalho. E dizer que é um prazer sempre ter você na nossa companhia, na nossa sintonia. Emissora do Grupo de Comunicação, Dr. Antônio Gaspar, Direção-Geral Benito Filho, o Jurídico Ezequiel Gomes, Administrativo Tengê Hoje. A apresentação do programa Sonoplastia Produção, Pedro Álvares, até o meio-dia, do jeito da posição que você gosta. Vambora! Aproveitando para agradecer o carinho de todos os nossos amados e queridos ouvintes que nos acompanham nos quatro cantos do Maranhão, do Brasil e também do mundo, Pedro Álvares, do mundo! Muita gente boa nos acompanhando e curtindo o programa, né, meu? E a gente já começa esquentando esse Brasil! A segurança da Casa Sinal. Oferecimento Lojas Nordestinas, aonde o importante é você, agora com a promoção especial que tá chegando no Padre Dezembro, meu. E aguarde que tem novidades. Ao falar em Lojas Nordestinas, tive na semana lá em Monção, do Maranhão. E aí, companheiro, teve muita gente boa lá, né, na inauguração da loja, na sexta-feira. Foram lá falar com Pedro Álvares ao vivo e eu tenho um prazer sempre de receber esses amigos, né, que nos dá aquele prazer de fortalecer pra gente estar aqui na Maracu. Zé Pedro Alves, sou seu ouvinte, lhe acompanho todos os domingos. Não perca o seu programa. Manda um alô pra mim, pro meu esposo. E aí é muito bom. Daqui a pouco eu vou pegar a agenda aqui já pra mandar alô pra esse povo lá de Monção. Do Maranhão, enfim, dessa região maravilhosa, Baixada Maranhense. Em peso ligando o Pedro Álvares. Obrigado, Brasil. Valeu. Já está no ar o nosso programa, já está no ar o nosso programa e a gente está aqui. Você está curtindo Brega Total, com Pedro Álvares. Ligue, peça sua música pelo telefone WhatsApp 98 9 89 22 58 75. 89 22 5875 é o nosso telefone para você participar. Suspende, Pedro Álvares, que agora que vai esquentar o programa. Vai, meu filho, cadê o Chucai? Eita, começou? A você que tá nos ouvindo aí pelo aplicativo, já está ao vivo. Fala na Maracu AM, coloque no Play Store do teu celular. Coloque Maracu AM, você vai nos acompanhar pelo nosso aplicativo. No Facebook Maracu AM 630 também já ao vivo. E aí Pedro Alves está aqui para fazer essa energia foda pra ele, para você. Maria Chaves da Guarapiranga, São Bento, tá em Brasília, já tá me ouvindo. Põe o brega nojo, brega total com Pedro Alves. Só puro brega, né? Valeu então. Carteira na mão, o garçom faz uma cerveja. Essa é a programação feita com muito amor e também com muito carinho para você. Pedro Álvares no comando do nosso breganejo. Já são agora 10 horas e 51 minutos. Tempo tá correndo quanto tempo, né? Quando você foi embora. Faz antiga do Júlio aí. Disse adeus. Ave Maria. Até hoje ainda chora os olhos meus. Eu vim aqui na programação, ligando o programa, minha querida Sofia, rapaz. Ô, Sofia, um abraço pra você. Ela diz o seguinte: bom dia, Pedro Álvares, toque aí a música que venha de alegria e tristeza, mesmo tempo, bom dia. E fica todos com Deus. Sofia, bairro Cajueiro. Rádio Maracu AM 630. Ligando o Maranhão. Formando a maior cadeia de ouvintes do estado. Essa é a sua frequência. Rádio Maracu AM 630. Continue na sintonia. Já tem mais músicas na nossa rádio. Maracu AM. Tudo o que você precisa para sorrir e ser feliz, você encontra no Centro Odontológico Volte a Sorrir. Restaurações, clareamento, extração, dentadura, ponte móvel, prótese com grampo, cirurgias, implantes, aparelho fixo e removível. Raio-X panorâmico digital que garante o diagnóstico preciso da sua saúde bucal. Resultado imediato. Montamos seu aparelho ortodôntico no mesmo dia. Centro Odontológico Volte a Sorrir. A maior e mais completa clínica odontológica da região. Avenida Valber do Alibe 976, Barra do Sol. Em frente ao CESP. Aberto de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. E aos sábados, das 7 às 13 horas. Sorria feliz e renove sua autoestima no Centro Odontológico Volte a Sorrir. Fones 3351-1131. 3351-1271. Ou 99174-1524. Rádio Maracu AM 630. Estúdio e transmissor na MA 014, bairro Vila Zizi, Viana, Maranhão. Direção-geral, Benito Filho. Grupo de comunicação, Antônio Gaspar.